Eu vou ter um baixo de serra, viver em destino, como se fosse um sistema de pouso. Cruzado de destino, água rádio vou chamar de pouso, tá? Ótimo, você acha? Eu vou ter um destino de destino, tô indo no outro, tô indo no outro. Agora, o escutava a live. Destino mais, que chama de pouso, o no outro, decimal 95. Entrada sempre, obrigado, Maduro, até daqui a pouco. Costume, está chamando o pouso 1145, antes do oficial. 1145, piada, acho que é o muito bom dia, Luiz, que toca mais. Vento no momento, variável com 039. Completa para 0, 17, confirme. 0. Gente, pouso autorizado, pista 0, papapá, Luiz, que toca mais. Eu vou no pouso 0, Luiz, que toca mais. Tráfego na curva final para pouso, pista na zero. Azul 4, autorizado a alinhar e manter, cabeceira 1 na 0. Ali mantendo 0, 2, 4, 2, 3, 4. Catar Whisky, Catar Mike, Solos 22, libera a direita, chame sua Luna 209. Solos 22, Solos 209, ligado, 30 pontos. Decolagem autorizada, pista no zero, vento 280 graus, 1049. Autorizada a decolagem, 242, 34. Eu sou 4234, decolado os 24, chame de controle 1208, bom dia. 208, bom dia, Zul 4234. Salvador, bom dia, Azul 4234, decolou, passou 1.100 metros. Azul 4234, contato com o radar, subiu para o nível de 290, vim direto Jamo. Direto Jamo 290, Azul 4234. Eu 3838 alinhar e manter a cabeceira no zero. Decolado 28, chama agora o controle em 1208, um bom dia. 208, bom dia. Controle de Salvador, bom dia, voo 1233, Arbor 1. Bruno, 26, contato com a Radar, escolha para a nível de 3600, acolhida Arbor 1. Gente, 360, nível. O azul 2783, decolagem autorizada, pista no zero, vento variável com 5 nós. A direção é norte, com 5 nós. Decolagem para 278, estrela. E4234, chame o centro Recife, frequência 26 decimal 85, alterna 125 decimal 45. Recife, 385 decimal 45, deu 4234 em dia. Bruno, 231, direto elétrico. Direto elétrico, 233. 08, bom dia. 308, azul 783. Bom dia. Pergunta para a corda, da cara do 2203. Eu passarei 2203 autorizado a alinhar e manter cabeceira 1 no zero. Autorizado a alinhar, você para o 2203. Bruno 755, luta para 2010, autorizado estimado procedimento elétrico, após estabilizado no localizador, Senegal, na 018. Desce para 2000 pés, reportado a estabilizado, 1018, com a mão frente. Isso é tipo 3. Na escuta. Aí, 2003, para 2010, contato radar. Estou no caralho de voo, 960, direto elétrico. 960, direto elétrico, 2783. São aí apenas as 5 pessoas de 4.84 para cumprir o perfil superior da restrição da saída, confere? Já arruma, só para garantir, mas só liberar o circulador de normal. Se nós coordenamos aqui junto ao controle, não haverá necessidade de cumprir o T4000, ele vai liberar a sua extensão, não há tráfego aproximando pela média 1, que seria o caso da restrição. Apenas aguarde para iniciar a corrida. Ok, muito obrigado, controle. Serra, 4.4 mil oeste do Rio Salvador. Posição encerrada, mantendo o nível de voo 00. E para a física de informação elétrica, chame o centro Recife. Que com o som de uma decimal 85, alterna 125 decimal 45. Checo Zulu, 44, táxi autorizado até a interseção Oscar, reporte para ingresso na pista, Mike Checo Zulu. Reportará na interseção da Oscar, ingresso Mike Checo Zulu. Ferendo 2223, decolagem autorizada, pista no zero, vento 290 graus com 049. Autorizada a decolagem, pista no zero, 2223. Ingresso, alinhar e decolar da pista 17, o vento 290 graus com 049, o patarrão no Mike Echo Zulu. Bom, 9970 autorizado a alinhar e manter, cabeceira 1-0. Alinhar e manter 1-0, mais abraço. Decolou aos 35, ao atingir 2.000 pés, pula a terceira milha de Salvador, curva direito para o perfil da árvore 1, chame controle 1208, um bom dia. 208, bom. 1233, chame controle 5, circula em cima do 18, decimal 1, total 935, decimal 3. 3, 5, 1, 2, 2, 8, 3, 5, 2, bom dia. Vamos lá. Reportará farol de Itapuã, confirme nesta frequência ou passará o controle? Afirmo, nesta ainda, aguarde transferência do controle. Seja, reportará farol de Itapuã, posso o Michael Zulu. É bom? Saludo 223, chegou para a Liga de Vanuelta. Obrigado, 223. Chama agora o controle Salvador, frequência 1208, Mike Echo Zulu. Controle Salvador 1208, grata até. Salvador com 1755, estabilizado na ILS Whisky. 1755, sente, continue a aproximação, pista no zero, vento 290 graus com 029. Continuando a aproximação, voo 1755. Vamos Federal 9970 decolou aos 38, chama agora o controle, ano 208, bom dia. Pois não, Adson, bom dia. Controle de Salvador, bom dia, 9970 Federal, cruza 2000, na mão, neném. Adson, meia, corrigindo, Adson 99-70, siga para mim, de 340, e aceita a mão. Esforço, boa, 975. Siga para mim, de 340, e aceita a mão. 340 na mão, 9970. Solos 4-1, libera a direita, chame Sol, é 1-2-1-9. Esse é Sol, 2-1-9, vou 7-5. Decolagem autorizada, pista no zero, vento 300 graus com 0-9. Autorizada decolagem, pista no zero, gol, 1-7-6-4. Decolou 43, chama agora o controle em 1208, bom dia. 208, bom, 759, bom dia. Tony Salvador, bom dia, bom, 759, 1500, nação, bom. Estrela 759, contatada, número de voo 360, saída São Romo. 360, saída São Romo, no voo 759. Prossiga, passarinho 223. Já preciso coordenar com o seu direto com pista, por favor. Passarinho 223, agente do coordenador 11, com o seu sete e o nosso metro de

O Tango de abraço. O aeródromo é 280 graus com 5 nós. O senhor não é passar com o uísque, confirme. Sérgio, nós temos que dar a aproximação IBS da pista 0, informe fora do solo. O Tango de Bravo. Localizador, o Tango 3473. 753, bom dia. Vento 270 graus com 5 nós. Tráfego à esquerda do helicóptero afastado, setor uísque, não interfere com sua aproximação. Pouso autorizado, pistão 0, tá? 4753. Pouso autorizado, 0-4753. Doutora Zeleta, confirma o transponder ao falando. Sul, Vitor 49, eu tenho o modo Alfa, mensagem, chefe 3 pontos. Acampamento em Zebravo? Sou eu, acampamento em Zebravo, contato. Sou em Zebravo, fique atento ao Vitor 50, à sua direita, ao amigo, também mantendo aqui os pés, no sentido da rota da Lota X. É ciente, parei na visão, Bravo. Vitor 50 já avisou com o mesmo, pode ter separação. Ciente, Vitor 50. Desalta, Gabriel. 4753, solo 55, liberou direito, chave solo 1209. Como é que vamos falar agora? Bom dia. Bom dia. Lima 3, uma 2 G2, eu vou construir 2209. Negativo, ele está reduzindo mais. Azul 498, me chama turno 8, decimal 95. Decimal. Sim, chegou para o meu vitor até o Delta. Telemetria do livro, forma helicóptero, 2 horas, 8 mil, eu chamo nosso, mantendo que a gente vai gerar e definir a nossa aproximação. Pela minha 3, uma deixa no turno, no 8, decimal 95. Aguardando pista livre, ajuste de altímetro 9099. 9099, aguardando. 4981, no solo 101, no limite direito. Salvador, 1, 2, 1, no sinal 9. Salvador, 1, 2, 1, base, liberador. 2, centro de estado, vento 300 graus 039, autorizado pouso, destino 0. Pegando pouso no 0639. Eu não sei se eu tenho que ver isso com o que eu não sei se eu acho que é legal, mas era menor. Tá, isso que eu tô mais deixando o centro Recife, frequência no 2000, decimal 85, até o nome 25, decimal 45. 25, até não, 25, papapá, papapá. Papapá, papapá, papapá. Confirma aí, não tô vendo no radar. É 312, Salão 14, livre à pista direita, chama Salão Salvador 121, deixa eu falar.